trabalhando esse carnaval enquanto a direção do clube. É, bom trabalho do senhor. Muito bem. Vamos chegar, o senhor Dera. Coisa mais, senhor Dera. Temos aqui o presidente da Associação Comercial. Presidente da Associação. Vamos bater um papo com ele. Quem é? Quem é? Como é o nome dele? Bom, o Dera chegou para mim e falou: estamos aqui com a presidente da Associação Comercial. Eu não tive ainda esse prazer, mas estou tendo agora. Me conhece? Olha a palavra, por favor. Rubens Jogato, como é que você está sentindo o carnaval, esse carnaval de rua? O carnaval é maravilhoso. A promoção da prefeitura municipal é algo de se admirar, de se esperar em outros anos. Não temos na frente. Sempre o nome que nasceu, por Deus, alô, seu amigo Fred. Agora, como é que vai? Pela sua relação, tem mais alguma coisa que vai passar aí, doutor? Pega aí as rádios Cacique de Sorocaba, Notícias do Tatuí, a Rádio de Tietê, para que nós tenhamos aí as informações do Carnaval de Rua de Cerquilho, Tietê, Tatuí e Sorocaba também. A rádio de Tietê é 822-2000, o número. 822-2000, é a rádio de Tietê. Aí a rádio Notícias do Tatuí, você procura pela lista aí. Exatamente. Transmitindo o carnaval de rua aqui em Beituba. É um carnaval muito bonito, estamos aguardando o comparecimento da Escola de Samba Água de Ouro para o carnaval. Dentro de mais alguns instantes, estaremos presenciando a passagem da Escola de Samba Água de Ouro de Beituba. Trazendo as informações de Sorocaba, de Tatuí, de Tietê e até mesmo de Cerquilho, que interessa a nossa amiga Fred. Possível graças ao patrocínio da Natan Pneu, a loja do amigo Fred. Pneu, estamos aos 10% de os nossos palanques. Realmente esse carnaval de rua está maravilhoso na cidade de Beituba. Parabéns à comissão organizadora. Águia de Ouro que irá encerrar as noites carnavalescas realizadas aqui na cidade de Beituba. Realmente um carnaval muito bonito, um carnaval muito bom. Acho que a vida é muito grande, porque já estou chegando a ala da história aqui. E agora eu vou passar para...